que eu te machuquei. Foi desleal o que eu fiz. Toda mentira é uma vergonha. Peço perdão, me arrependi. Por isso eu digo, não vá, não vá embora. Não, não, não, não, não vá, não vá embora, não. O amor é o que na vida conta. O meu tropeço não pode destruir. Você é tudo que me importa. Foi um vacilo, me iludi. Por isso eu peço, não vá, não vá embora. Não, não, não, não, não vá, não vá embora, não. Não vá, não vá embora. Não, não, não, não. Não vá, não vá embora, não. Eu andei distante, viajei, me perdi. Sem a minha âncora, uma ventania me levou embora pra longe de ti. Vamos olhar para o futuro, deixar pra trás o que passou. Toda semente vem de um fruto, todo jardim uma só flor. Que é tão linda. Não vá, não vá embora. Não, não, não, não. Não vá, não vá embora, não. Não vá, não vá embora. Oh, oh. Não vá, não vá embora, não. Eu andei distante, viajei, me perdi. Sem a minha âncora, uma ventania pra longe de ti. Não vai embora. Não vai embora. Não, não, não, não. Não vá. Não vai embora, não. Isso eu digo. Não vá. Não vai embora. Vai embora.